E aí, gurizada do Rock and Reggae Music, Armandinho e Fabão, derrubando o som da Babilônia. Ponham os seus dreadlocks para balançar com o som de John. Yo, meu, toca uma regueira aí. Dreadlocks para balançar, no dread balançar. E pra fumaceira subir, subir, subir. Oh, meu, toca uma regueira aí. E o meu dread balançar, e a fumaceira, e pra fumaceira subir. Fala, terror. Subiu areia quando a molecada se ligou. DJ entrou mandando seu recado. No reggae você nunca sente dor. Subiu areia, só reggae, hip hop no salão. Se você não gostar do reggae music, não vai passar o verão no piscinão. Toca uma regueira aí, dreadlocks para balançar, pro meu dread balançar, pra fumaceira subir, subir, subir. Oh, meu, toca uma regueira aí, pro meu dread balançar, e a fumaceira, pra fumaceira subir. Final de tarde lá na casa do maninho, magabão de Guaza rasa pra fazer concentração. Tá tudo certo, tanto na chalás, orelhas traz a cachaça, cabeça traz o limão. Yo, meu, toca uma regueira aí, dreadlocks para balançar, o meu dead balançar, pra fumaceira subir, subir, subir, subir. Yo, meu, toca uma regueira aí, o meu dead balançar, e a fumaceira, pra fumaceira subir. Seu DJ, desça da cabine e me ouça. O sound system é pra acabar com a Babilônia. Experimenta aquele som da bananeira, tu vai ver que a onda é bem legal. Toma de tempo se Israel pato bantam. Black Uhuru, eles, Dennis Brown, Chava Hanks. Bota pra rodar, o panelão vai quase estourar. Sobe lá e põe uma pedrada full. Quem vai fazer bomba, a massa é tu. Se liga, Batista, que é som de cururu. Olha a fumaceira gurizada com um sorriso estampado. Vê se toca uma regueira. Oh, meu, toca uma regueira aí. Dreadlocks para balançar, meu dread balançar, pra fumaceira subir, subir, subir. Oh, meu, toca uma regueira aí, o meu dread balançar, e a fumaceira, pra fumaceira subir. Olha de bananeira, pra fumaceira subir, brother. Fumaceira subir, pra fumaceira subir, bra. Pra fumaceira subir. Yo, meu, fala, terror. Toca uma regueira aí.